cuidado, viver na vida uma hora. Estamos mesmo no fim desta nossa edição do programa Catedral do Fado. Vamos terminar por aqui, mas prometemos que no próximo sábado, bem como no próximo domingo, numa emissão de meia hora para cada dia, estamos de volta acompanhados pelos nossos poetas, os nossos fadistas, as guitarras e as violas. Eu sou a Joana e foi um prazer enorme estar consigo. Repito o e-mail para onde nos pode pedir o seu fado, geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb. Aliás, canal 2. Sim, exato. canal2.radioantenaweb.info. São os dois endereços para onde nos pode escrever, um deles na nossa box de comentários na página. Faça acontecer, nós fazemos valer a pena. Vamos terminar esta nossa edição com dois fados diferentes, mas bonitos. Duas Santas na voz de Argentina Santos e logo depois Duas Lágrimas de Orvalho. São os fados que põem o ponto final nesta edição. Fique bem, uma boa semana e até ao próximo sábado. Santa dizia, ela é uma santa escutando o que outra santa dizia. Embalando os sonhos meus nos passos de quando em quando a seus olhos iam fitando. Eu vi minha mãe rezando a pedir pão-me a Deus. Eu vi minha mãe rezando. O seu peito é um sacrário onde o amor refugia, a peso do agonia, havendo o meu triste falário. De lágrimas fez um rosário aos pés da Virgem Maria. E quando um dia, porém, aos seus pés ajoelhando, eu lhe contava chorando o travo que a vida tem.